amados seguidores, sintam-se laçados carinhosamente por todos nós, que fazemos o Búfalo do Marajó, referência em aparelhagem do nosso querido Marajó, do Pará e do Brasil. Preparem-se. Prepare-se. Sinta a poderosa batida do coração deste animal. Alô, primavera! Agora, agora, o show do novo búfalo vai começar. Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima que eu quero ver! Quem vai chegar em casa muito chapado hoje dá um grito! A torcida do Paysandu faz barulho! E quem torce pro clube do Remo grita! E aí, DJ Darlan! Obrigado, primavera! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, faz um chifrinho! Olha a evolução na festa da marujada! Vem! E ele vem chegando pra montar no animal! Mãozinha pra cima! Pra receber o maestro da galera! Aê, DJ Davidson! Mostra como é que se faz aí, garoto! Quem vai chegar em casa muito chapado hoje grita! Bota a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha em cima! Joga a mãozinha pra cima! Bate na palma da mão só quem tá solteiro! Quem é sincero dá um grito! Quem vai sair daqui hoje arrumado faz barulho! Bora, meu animal! Aperte as fivelas, segure o chapéu, porque o homem é bom, o homem é sensacional. Vem, vem, vem, vem, meu DJ Darlan, o animal. Aê, Darlan! Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê! Coloca a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima! Obrigado, primavera! A evolução do sul chega pra fazer o seu espetáculo! Tudo formalizado! Então é agora que o bicho pega! O show do Búfalo do Marajó! Aô, tchê, tchê, tchê! Agora! Põe a mãozinha pra cima e grita: Hey! Vai, vai, vai, vai! com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Mostra, Darlan, como é que faz, meu irmãozão. Joga a mãozinha pra cima aí, só quem é sincero. E quem não tem hora pra chegar em casa, coloca a mãozinha pra cima. Aí a gente faz o seguinte: você faz o chifrinho no alto. E agora você começa a cruzar, dando a chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Dale, dale, dale. Alô, Mel! Dá-lhe a chifrada na galera do Leão. Dá-lhe a chifrada na galera do Leão. Dá-lhe a chifrada na galera do Leão. Agora a torcida do Leão faz barulho. Dá-lhe a chifrada na galera do Papão. Dá-lhe a chifrada na galera do Papão. 3, 2, 1, agora! Maravilhosas que estão arrasando o sucesso do Búfalo do Marajó. Facção da Barra, seus primos do comércio, Murari Gorges. Olha a bom de farra presente na área também, tá? Aqui. Quem gosta do escurinho, bota a mãozinha pra cima. Quem já beijou no escurinho, faz barulho aí. E aquela coisa mais gostosa, maestro. Quem já fez a mão no escurinho, dá um grito aí, bicho. O que você quer? Eu queria que a galera colocasse a mãozinha pra cima pra engatilhar, pra ficar bem bacana. Agora engatilha já. De novo, engatilha já! Pra ficar bonito, mãozinha no alto, dá aquela engatilhada já! Mais uma vez! Uma atrás do outro, vai! Dá-lhe uma engatilhada agora! O animal vai te pegar. O Sanchito já mandou o Sasaki parafusar. A pancaria no pistão vai começar. E doidou o bagulho. Sangue, elas não valor. Facção Vigarista, família real presente com a gente. Alô, Bruninho! Vem, vem, Tiaguinho, vem de Bia. E aí, forasteiro, garoto! Sem limites, tá 14. Abraço pra todo mundo, valeu! Os pilotos de fuga lá do Salves. Obrigado, Bonivarra, valeu, valeu. Bora, Sapulha, bora, Kaique. Logo mais, ela é nós, fechado. E as primeiras damas sempre na boca. Peraí, que eu não escutei. Eu quero ouvir mais forte, mais alto. Mas faz o seguinte: a torcida do Paysandu vai mandar pra bem longe a galera do Leão agora, agora, agora. Vai, vai. torcida do Leão faz ao contrário e manda pra bem longe a galera do Papão. Singer. Família Mocedinho, samba igual. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa. Só pra aquecer primavera. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha lá em cima, lá em cima. Só quem tá solteiro, bota a mãozinha direita pro céu, mãozinha direita pro céu, mãozinha direita. Quem confia no papai do céu, bota as duas mãozinhas pra cima. Agora, se você tivesse um lacinho e você fosse girando, gira o lacinho, gira o lacinho, gira minha luz, gira minha luz, gira minha luz, gira minha luz, gira, girando, girando, as mãos pra cima, vai girando, girando, girando, as mãos pra cima, vai girando, girando, girando, aí novinha vem no embalo, Paco São Miguel está, eu te pego no meu carro, girando, girando, as mãos pra cima, vai girando, girando, girando, as mãos pra cima, vai girando, especial, girando, girando, aí novinha vem no embalo. Toda a galera da programação dele. Deus tá ali, vai! Bora na pressão! A gente Laje ele, o nosso grande amigo Levi, empresário Levi. Um grande abraço pra você, garoto! Olha só, olha só. Galera de São Miguel do Gravado. Alô, Isa! E a minha Isa também daí no circuito com a gente. Valeu! As músicas do rock também aqui no... O Búfalo do Marajó. Bora, bora, bora, bora. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. Alô, Robinson Souza! O crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro. Nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Melly! O incrível crocodilo no comando. Um animal tão... Alô, Vitor Designer! Então... Um abraço pra você do seu brother! DJ Cowboy Davidson. No comando tá o gordo. E também tal de impressão. Os primos ricos do comércio aqui com a gente. Em ação. Vai. Alô, bambuja. Elas gostam. Cadê meu deputado, hein, meu irmão? Ficam louca. E se... Aqui são milharistas ali pirando tudo. Fica doida, imagine. Eu queria mandar um forte abraço, meu grande parceiro Jackson Camarão, tá presente aqui na área. Eri e o Pedrão, lá de Capanema, lá da Belo Motos. Um abraço pra você, obrigado, Pedrão. Valeu. O rei dos periquitinhos, então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. As novinhas ficam loucas quando a gatalha picada. Joga! É um pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Uma bicada, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, to dia certo. Ele tá presente aqui com a gente tem um carinho muito grande por esse cara. O homem que comanda o YouTube, Dieguinho! Olha o nosso amigo Júlio da Palocci também. Galera de Margarina, é do Badala Sol. Badala! Bora, meu parceiro Robinson Souza! É nossa parada fechado. A galera da Paratu Primavera! Tá todo mundo presente na área! Bora, bora, bora, bora, dá lá! 3, 2, 1, agora! Ai, ai, ai, ai, ai! Ai, ai, ai, ai, ai! Ai, ai, ai, ai, ai! Essa novinha é profissional, ela senta gostou demais! Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate! Alô, Melly! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima, é o badalação, esse é o clima. Joga a mão pra cima. Eu queria, joga a mão pra... neste momento, registrar a presença pra... do cara que faz parte do ciclo de amizade do DJ da Rua. É que é o meu grande parceiro, DJ Thiago. Mina, lá de Quatipuru, esse cara que a gente tem um carinho, uma admiração muito grande, faz parte. Bota ela dançando aí da nossa grande parceria ao longo de muitas datas, né, Thiago? Obrigado, meu irmão. Você sabe que você mora aqui no coração do DJ da Rua. Mal vai te dar uma. Alô, maluquinho! DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará! O Neto, bicho! O motora do DJ Darlan! Mas eu queria saber o seguinte: cadê o gritinho daquelas mulheres que são sinceras de verdade, hein? Aquelas mulheres que não traem acima de qualquer coisa. Joga a mãozinha pra cima, quem é sincero na geral, na geral. Só quem é sincero joga a mãozinha pra cima, porque o Davidson vai trazer essa aqui, ó. Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você pra mim. DJ Thiago Hi-Fi, meu irmão! Que eu tenho com você. Já! Do ré ou mi, a nota. Família Pouco Chaves! Que só galera! Que Boniface! Aqui! Meu anjo do amor, meu super-herói, que nunca viveu o amor de ilusão. Só voz, vai! Se você achar essa canção, e o quê? Que me leve a você, te peço, cuide bem de mim. Olha no batidão, mais! E não deixe eu fugir. Bota pra cima, pra cima, pra cima e toma mais uma. Oi, senti. Vou ficar maluco, vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Só vocês vai. Nem me amou. O meu top DJ Gilberto, esse cara também é. O teu homem confesso todo dia. Simplesmente demais. Eu canso de te dar a voz. Ei, DJ Gilberto. Mas eu enlouqueço, coração. Danny News, junto e misturado, DJ Gilberto, top. Mas tu é. E o quê? Minha rainha. Alô, Robinson Souza. Como é que é? Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Clique para é meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Primavera é baile de favela. Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. E agora? Quer desafiar? Não tô entendendo. E a festada marujada agora vai! Traz seu talento, vai. Baile de favela. Os garotos da praça. Cone, baile. Estão aqui com a gente na humildade, curtindo, obrigado, viu? O Denis da família Bom de Farra, firme e forte com a gente. Obrigado, Denis, valeu, irmão. Dança com ela, vai. Elisa Maria é baile de favela. Família Espoca, prima de Guatipuru, rapaz. Felipe Rui, Leonardo Kleber, promove o vivo. Dali Sabulha. E aí, Kaique? Do comércio é baile de favela. A facção tá junto assim. Tava! O Hebron é baile de favela. A bailão é baile de favela. Família real é baile de favela. E os menores preparados tudo pra dançar com ela. Vai que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. A carretinha América Saúde, bicho! Quem quiser não mexeu com o MC João, vai ter que mostrar seu talento. Vai. Bora se ligar! DJ Beto Scott! O Tanque, o Milho, o Jomix, a minha vez e toda a GNB. Só quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. As duas mãozinhas pra cima aí, quem vai chegar em casa muito chapado hoje. Joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro. A torcida do Paysandu, joga a mãozinha pra cima. A torcida do Clube do Remo faz barulho. E canta assim, assim, assim, assim, ó. Essa música é muito bonita, cara. Pega a gata e dança agarradinho. Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Bom de farra? Se você é tão bom de farra? Amiga, amor, é ou não é? É. Cadê o povo? Olha, Darlan, mandando um grande abraço aí pro nosso parceiro, DJ Thiago, Hi-Fi, o cara que comanda ali, toda a galera da carretinha, América Saúde, né? É parceiro de velhas datas, o Thiago. Parceiro do Face também, nosso seguidor assíduo. Grande abraço pra você, Thiago Elinho, DJ Maluquinho, agora que detona na América Saúde. Pode crer, tamo junto. Seu tempo vai chegar. DJ Clitinho do Pará, bicho, olha aí, ó. Tá atrás de ti, desde. Devagar, você está atrás, não, ao lado. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão. Ei, Marcelão. Tenha medo de amar. Cê mora? Vai! É tão ruim a vida que você leva. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado com esse. Especial, meu grande parceiro Pedro e o Maílson lá do Quartiburu. Essa galera chega, primos do Ricos no comércio. Valeu! É nóis, sempre fechado, viu? Mas sonhar, nem todos os sonhos se realizarão. Obrigado, meu parceiro, DJ Gilberto! Tempo tá aqui com a gente também, mandando ver. Valeu com todo carinho, meu amigo Ian Playboy, meu irmão! Te manifesta, Ian, pelo amor de Deus. Escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. Esse garçom não me ajuda, já trouxe minha 20ª. E essa começou no repertório do maestro DJ Cowboy Davidson, Maestro Davidson. Da televisão. Sabe que sou viciado e bebo dobrado ouvindo um modão. A música. A terceira música. O amigo preto do site de noiseporaí.com. Aqui com a gente também registrando tudo. Muito obrigado pela vida. Sinta-se à vontade. Aqui com a gente no animal. Moreninha, Carolzinha. Emerson do Açougue também. O Gilmar Bebidas. Alô, Gilmar. O Nenê da GDS. Vitor Design de Gabaneiro. E as musas do rock, meu irmão. Desse jeito vou. DN News, bicho. Cada 12 cai na conta e os 10% aumentam. irmãos Maromba, está a evolução. A evolução. 3% aumenta e se me arrebenta. E o coração não aguenta. Daqui a pouquinho tem a volta do negão estraga Shark. Paulo do Gol. Anda. 007. A terceira música nem acabou. Eu já tô lembrando da gente fazendo amor. E a família terrorista também com tudo, meu irmão. E se fosse ligação, nosso amor seria enganador. Seria enganador. Alô, Cleitinho! Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Bora, Levi, te liga, vai! Garçom, troco o DVD. Alô, Vitor! Me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, troco o DVD. Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, bora, fazendo a galera dançar. Acelerando mais um pouquinho os BPMs, Arlan. Mas é o seguinte. Fora do Marajó. Bora de bacante, garoto! DJ Ian, DJ Ian, celebridade dos DJs do Maestro Davidson. O Búfalo. É bom de matemática, vai. Mais um, dá dois, menos você, sou eu. Difícil, não? Viver o meu amor sozinha. Mais um, dá dois, menos você, sou eu. Vou viver o meu amor. Desejo proibido, eu consagrado. Falo do Marajó. Fica assim manhoso, eu sei que você quer. O que você quer? O que você quer? Você quer um homem que te faça mulher. Vem! Vem no meu corpo, vem. Vem aqui, meu bem. Vem, minhas musas do rock! Eu te der. guardo. Já esqueceu do que te falei? Como dói. O DJ Diabo e a galera de Quarte por um rapaz. Tá todo mundo. E não teve dó. Olha a galera que manda. Em primavera, toda a rapaziada aí da PCC. Adriano Dias. Cleo do Filho. Todo bem, Adriano. Faz greve, irmão. Tamo junto. Que você deixou seu nome em meu peito, guardei como uma prova desse amor. Eu sou vai vem do mar. É o DJ maluquinho respeitado, bicho. Toca aí, maluquinho. É nós, bicho. Dizer que é bom. Mais uma marca. Banda. Búfalo, a maior referência.